Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição da Rádio As Vozes Portuguesas da Quinta de Luxo, um programa de Ceci Oliva diretamente aqui dos estúdios de Munique. Vocês estão a ouvir a 23ª emissão aqui na RadioVozesPortuguesas.com, num sítio único na diáspora portuguesa. Desde já, um caloroso abraço para todo o auditório e staff que acredita que a web rádio na diáspora portuguesa tem um espaço único e responsável. Nesta emissão, vamos fazer o contrário. Vamos partir da primeira rúbrica do Instrumentalmente para o tema. E o tema desta emissão é exatamente o nome que nos vai ocupar durante a primeira hora. Trata-se de uma exceção, pois é cantado, não é só instrumental, mas tendo em conta que esta senhora e este senhor muito contribuíram para a música instrumental no mundo, acho que tenho direito a partilhar esta primeira hora do instrumental mesmo connosco, ainda que cantada. Estou a falar de um álbum de 2003 da Maria João e Mário Lajinhas, que se chama Undercovers. Undercovers tem muito a ver com o ecossistema da web rádio em que nos movimentamos. No fundo, tem uma alma, um conceito e bem lá no fundo os valores falam mais alto. Aqui na Rádio Vozes Portuguesas é um bom exemplo disso. As pessoas continuam a fazer a diferença. E é com um tremendo orgulho que daqui vos emito, diretamente de Munique. Undercovers também tem a ver com o nosso libertar para as férias, onde soltamos das gravatas, das formalidades, dos ritmos e rotinas. E outra razão é que vi no passado dia 16 de julho, há cerca de 15 dias, 3 semanas, a Maria João e Mário Lajinha e adorei. É uma parelha do outro mundo. Eu espero que gostem. Vou voltar daqui por volta de uma hora. E entretanto vamos então ouvir o Undercovers da Maria João e do Mário Lajinha. Até já!

so bewitched, madly in love with you. Addicted forever, may I humbly offer you a cup of in my way. I've looked at clouds from both Deeper wave than this. You know, you have to feel it rising in the cities. the bloodshed or the anger of the weapons of the greed. All the armies, all the missiles, all the symbols of our fear. See, there is a deeper way than this rising in the world. There is a deeper way than this. Listen to me, girl. At the still point of destruction, at the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper wave than this rising in the land. There is a deeper wave than this. Nothing will withstand. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper wave than this swelling in the world. There is a deeper wave than this. Listen to me, girl. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never have the chance to see. That's a deeper wave than this, swelling in the world, yeah. There is a deeper wave than this, yeah, yeah. Listen to me, girl. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. esse seu olhar. Quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos, esse seu olhar. Quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu gosto de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Things, you're coming with me. When the world ends, you to curl up yourself with me. Watch it as the stars disappear to nothing. The day the world is over, we'll be lying in bed. Like a river bends, we're gonna float through the crisscross of the mountains. Watch them fade to nothing. When the world ends, you know that's what's happening now. I'm gonna be there with you somehow. Don't you worry about a thing. No, 'cause I got you here with me. Don't you worry about it. Just you and me floating through the empty, empty. Just you and me, oh Grace. When the world ends, we'll be burning water. When the world ends, we'll be sweet making love. Oh, you know when the world ends, I'm gonna take you aside and say, let's watch it fade away, fade away. The world's done, has just begun, has just begun. We're gonna dive into the emptiness. We'll isn't here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume with your say no special place to go. But when I ask will you be coming back soon, you don't know. Never know. Well, I'm a girl of many wishes. Hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. Cause this time could mean goodbye. Lately I've been staring in the mirror, slowly picking me apart, trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you all the thoughts you're keeping, you just say nothing's changed. Well, I'm a girl of many wishes. I hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. Would still go on

Jesus. I'm waiting here, boss. I know you're looking out for us, but maybe your hands are not free. Silhouette window light to lost my Saint Christopher now that I've kissed her, and the one-armed bandit knows, and a maverick Chinaman, and the cold-blooded signs, and the girls down by the striptease shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. No, I don't want your sympathy. The fugitives say that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter dragnets and the ghosts that sell memories, they want a piece of the action. Anyhow, go waltzing Matilda, waltzing Matilda, go waltzing Matilda with me. And you can ask any sailor, and a kiss from the jailer, and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100, and she follows wherever you may go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. And it's a battered old suitcase. Olá, boa noite, sejam bem-vindos à segunda hora das Quintas de Luxo, um programa da autoria de César Olive, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas. Desde já o meu abraço a toda a diáspora portuguesa, a toda a malta que me está a acompanhar na salinha do chat, como é o caso do Just, da Angra, da Liliana, do Bruno, do Amarantino e do Rui, que ainda está de férias. Sacana, que sejam umas grandes férias. Pois que o tema de hoje é o nome que deu tema à primeira hora, instrumentalmente, que foi o Undercovers, um álbum de da Maria João e do Mário Lajinha, de 2003, que eu vim buscar e que nos vai guiar durante esta hora que nos falta. Basicamente, Undercovers é tudo aquilo que está bem dentro de nós e que não se revela, mas que mais tarde ou mais cedo revela-se. Isto tem a ver com muita coisa, tem a ver com o ecossistema da Rádio, tem a ver com irmos de férias e largarmos as gravatas, as rotinas, e tem também a ver com o facto de eu ter visto a Maria João e o Mário Lajinha há cerca de 15 dias, 3 semanas, e ter sido um momento inesquecível. Daí que faço desta emissão, a 23ª, e diretamente de Munique, uma emissão dedicada aos Undercovers. E vamos começar com um tema que eu acho muito interessante, dos Diolinda, exatamente, de um tema do álbum de 2008, e o tema chama-se Fon Fon Fon, e que me diz particularmente muito no Undercovers. Eu espero que gostem, divirtam-se e até já! Olha a banda filarmónica tocar na minha rua. Vai na banda o meu amor a soprar a sua tuba. Ele já tocou trombone, clarinete e ferrinhos. Só lhe falta o meu nome suspirado aos meus ouvidos. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só dizem o que eu digo. Que tuba fã, fã, fã, fã, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco a fã, fã, fã, fã, e o meu coração rendido só responde fã, fã, fã, fã, com ternura e carinho. Os meus pais já me disseram: oh filha, não sejas louca, que as variações de goba, gola em gola, que são boas. Mas a música erudita não faz grande efeito em mim. Do CCB gosto da vida, mas com meu gosto musical, que a cena é eletroacústica e a moda experimental. E nem me falem do rock, dos samplers e discotecas. Não entendo hip hop, e o que é top é uma seca. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só dizem o que eu digo. Ficar comigo, mas ele só toca tuba. E quando a tuba não toca, dizem que ele continua, que em vez de beijar ele sopra. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só nos dizem o que eu digo, que tu excelente tema dos Diolinda, Fum Fum Fum, um tema que fala de quem gosta, do que gosta e que não tem nenhum problemas em assumir isso. Estou a falar de uma senhora ou de uma rapariga que gostava do tubista de uma banda filarmónica e por muito que lhe dissessem, pá, filha, isso não tem futuro, um tubista não tem futuro. As amigas queriam era discoteca e pop e ela diz, epá, vão todos Fum Fum Fum. Eu fico com o tubista para mim. E é assim que tem que ser a vida. Apostem naquilo que gostam, apostem naquilo que querem, sejam transparentes. Transparentes como o seguinte tema que vamos ouvir da nossa muito ilustre Marisa. O tema transparente que segue já de seguida. O meu abraço e até bem breve. Minha mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagou o mar que vejo nos rios desse desejo de quem nasceu para cantar. Um sambaze feito tejo de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar. Canto morno do fado num chaire de caracóis, como num conto de fadas, os batuques são guitarras e os coqueiros girassóis. Minha avó negra sabia ler as coisas do destino na palma de cada olhar. Queira a vida ou que não queira, disse Deus à feiticeira, que nasci para cantar, que nasci para cantar, que nasci para cantar, que nasci para cantar. Maravilhoso tema! Sejam bem-vindos à Quinta de Luxo, aqui à 23ª emissão, que tem por tema o Undercovers. Queria deixar aqui um beijinho para a minha irmãzinha, que está em Sintra, e quem eu dedico muitos dos temas que vamos aqui ouvir, porque é uma pessoa que me marcou muito e que faz questão de estar sempre presente na minha vida. Um beijinho enorme, minha irmã. E então vamos prosseguir, portanto, queria fazer aqui um apelo para que locutores desta diáspora portuguesa se juntem a nós neste projeto único e carismático que tem três vertentes. Uma delas falar em português, ou com um sotaque qualquer, desde que a língua mãe seja portuguesa. Pode ser alentejano, pode ser um suburbano como eu, pode ser um brasileiro, pode ser um timorense, um angolano, um moçambicano, cabo-verdiano, um goês, meu Deus, o que vocês quiserem. A segunda vertente é que deem a conhecer projetos vossos. Pode ser a banda de um amigo, pode ser uma fadista que canta num bar ao pé de vós, pode ser um projeto de poesia que esteja a acontecer numa escola, com os colegas vossos, amigos, num recital, tanta coisa. E a terceira dimensão, que fala um bocadinho da comunidade onde está inserido. Portanto, isto não custa muito, não custa nada. Eu estou aqui há cerca de 7 meses e tenho sido bastante feliz porque o auditório é fantástico e porque o staff é maravilhoso e conseguiu pôr-me aqui uma pessoa introvertida, tímida, que nunca se gostou de se expor nem de se expor em público para o mundo inteiro, a falar um bocadinho de coisas boas e positivas, no fundo aqueles valores que nos alimentam a alma nestas duras semanas, mesmo que sendo de férias. Mas vamos prosseguir, já chega de blá blá blá, nós queremos mais locutores, qualquer um de vós que está a ouvir isto pode ser um locutor, espalhem aos vossos amigos e vamos prosseguir, porque senão não me calo. Vamos prosseguir com um tema que eu nunca ouvi, mas que tenho aqui já há bastante tempo e que eu até acho que é apropriado pelo título. Deus me perdoe se isto não for o correto, mas o tema chama-se Nem Fraco Nem Forte, do álbum Sátiro dos Gaiteiros de Lisboa. Cruzem os dedos e aí vamos nós! Mas está salgada. Com estas sementes eu não faço nada. Tenho e não tenho, ando assim que sorte. Ando em meias tintas, nem fraco nem forte. Eu tenho e não tenho, ando assim que sorte. Ando em meias tintas, nem fraco nem forte. Eu tenho e não tenho, não é que me importe. Ninguém me confunde, nem a própria morte. Ando o que vier e ao azar da sorte. Nem cá e nem lá, nem fraco nem forte. Tenho um cão de guarda, dormo o dia inteiro. E tenho uma vaca, mas pago ao leiteiro. Galinhas e porcos, já não há dinheiro. Um cão e uma vaca e eu no poleiro. Eu tenho e não tenho, ando assim que sorte. Ando em meias tintas, nem fraco nem forte. Eu tenho e não tenho, ando assim que sorte. Ando em meias tintas, nem fraco nem forte. Eu tenho e não tenho, ando assim que sorte. Ando em meias tintas, nem fraco nem forte. Eu tenho e não tenho, ando assim que sorte. Ando em meias tintas, nem fraco nem forte. Minha casa é grande, mas chove lá dentro. calor da fronta, falta-me o coentro. Hoje tenho tempo, mas está a chover. Há sol amanhã, eu não vou poder. É uma canseira, não fui quem não quer. Vida agitada, tudo por fazer. Eu tenho e não tenho, ando assim de sorte. Ando em meias tintas, nem fraco nem forte. Eu tenho e não tenho, ando assim de sorte. Ando em meias tintas, nem fraco nem forte. Eu tenho e não tenho, ando assim de sorte. Ando em meias tintas, nem fraco nem forte. Eu tenho e não tenho, ando assim de sorte. Ando em meias tintas, nem fraco nem forte. Eu tenho e não tenho, eu tenho e não tenho. Eu tenho e não tenho, nem fraco nem forte. Eu tenho e não tenho, eu tenho e não tenho. Eu tenho e não tenho. Espetáculo de tema dos Gaiteiros de Lisboa. Nem forte nem fraco, temos tudo e não temos nada. Cabe-nos a nós decidir o que queremos, como queremos e para o que queremos, tudo o que temos. E é um caminho, não é um caminho nada fácil, mas nós chegamos lá. Demora o tempo que demorar, seja como for, as coisas revelam-se e vêm ao de cima. E queria dedicar este próximo tema a todos aqueles que populam a diáspora, estejam ou não a ouvir esta fantástica emissão, nesta fantástica rádio, com este fantástico staff. E é um tema fabuloso e que eu dedico a todos vós e que não tenham dúvidas de nada na vida. Arrisquem, vão em frente. Seja o que Deus quiser e que Deus queira aquilo que vocês querem, que é o melhor para o mundo e o mundo positivo. Estamos então a cerca de 44 minutos da Quinta-feira de Luxo aqui na Europa Central e vamos avançar com a muda de vida dos humanos ao vivo. Até já! Sempre atento de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti é latejar. Vês-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Se tu não vives satisfeito, muda de vida. Estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti é latejar. Vês-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Assim, olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Se tu não vives satisfeito, muda de vida. Estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deve. a vida inteira que já Grande tema dos humanos, muda de vida, estamos todos a tempo, somos todos muito novos, muito jovens, muito frescos e só se vive uma vez, por isso mais vale a pena viver como deve ser. Vocês estão com o CC Olive na Quinta de Luxo e eu desejo a todos uma excelente quinta-feira que se aproxima a passos largos. Vamos então ficar um bocadinho mais com outros temas que fazem o tema desta noite, que é o Undercovers. Vamos ficar com um tema muito curioso do nosso amigo Jorge Palma. Ouçam com atenção a letra. É a Gaivota dos Alteirinhos. Vejam bem a associação do Castelo e das Caves de Gaia. Eu espero que gostem e voltarei já de seguida. Um abraço e até já. Dança sobre as ondas do mar, gaivota dos alteirinhos. Desperta dia após dia, a vida da praia ainda fria. Plana seu belo prazer sobre o caranguejo e o sargo. Entre as malandrices do verão, e sorriso terno do chão. Gaivota dos alteirinhos, é tão bom ver-te voar. Gaivota dos alteirinhos, nunca deixas de acordar, nunca deixas de acordar. O chill-out e o transe, a sinfonia dos grilos, um pouco de rock and roll e uma valsinha ao pôr do sol. E finalmente ao luar, a dormece satisfeita. Essa gaivota sereia nos braços do Homem-Areia. Gaivota dos alteirinhos, é tão bom ver-te voar. Gaivota dos alteirinhos, nunca deixas de acordar, nunca deixas de acordar. Deus alterinho, é tão bom ver-te voar, gaivota dos alterinhos, nunca deixes de acordar, nunca deixes de acordar. E assim acontece mais um tema brilhante, um sonsaço, como diria um grande locutor que por aqui passa e continua a motivar e inspirar muitos locutores como eu, um sonsaço do Jorge Palma. Não sei se perceberam, este não era bem o tema que eu queria colocar, mas siga a festa. A vida é feita de erros, de enganos, de pregos e o show must go on. E é por isso que nós vamos continuar. Vamos continuar com um tema mais sarcástico, irónico, mordaz. Um tema dos The Weasel, exatamente. Um tema que toca nas feridas. Estou a falar do amor, escárnio e maldizer. Venha ele então. Desfrutem e até já. Yeah. Alma de cru. Adoro este beat, puto. Direto da coluna para o coração. Mano, já manda vir e eu não vou dizer que não. Quando o beat acorda assim como o rabo de uma nega, entro na zona e só deixo que ele me diga, siga em frente a nova direção. A dica é avançar e cagar na pressão. Almada cru, tenho o menu na minha mão. À vontade do freguês, consoante a situação. Temos amor, escarro e mal dizer. São os braços do dia para acabar de vez com a monotonia. A epifania somos quando a vontade nos necessária. Ela é forte e voluntária. Música para dançar, para sentir e para amar. Música para lutar, criticar e ponderar. Música para tocar, para revolucionar. Para nos trazer à tona, para poder respirar. Vem buscar. Temos um amor, escarro, até tocar. Carne, carne, mal dizer. Temos amor, escarro, e mal dizer. Temos amor, escarro, carne, e mal dizer. Temos amor, escarne e mal dizer. 3 anos de espera, boy, parece que saímos de cana. Hienas à nossa volta, cada uma com o seu programa. Toda a gente quer comer de uma outra maneira. Putos fazem um disco, já lhes chamam de carreira. Editoras nem me falem delas, piores do que cadelas. Com o seu fodem quem podem, eu tenho um par de trevas. Sento ao pé das raízes, para ficar bem esperto. O diabo tem 1000 caras e o olho bem aberto. Caga em festas e muitas e fúteis só para dar paleta. Palmadas nas costas de cotas com pose sem cheta. Guarda para ti essa linha. Quando eu quiser, quiser, podes crer, cabra. Eu compro a minha. A amizade não se vê, ninguém tem sido favores. Eu não preciso de favores, nem de falsos louvores. Por isso, para de uma vez por todas de te humilhar. Isso é patético e começa a embaraçar. Vem buscar. Temos amor, chocar e mal dizer. Haja amor pela música, pela mulher, pela vida com todos os seus defeitos. Haja vontade de mudar esquemas duros, truques, maningâncias e preconceitos até os nossos. Haja sementes bem cuidadas para tratar do amanhã que se prevê cada vez mais difícil. Haja orgulho na cultura nacional. Para além do futebol providencial, há todo um manancial potencial. Haja igualdade social, não só em campanha, mas em exercício de mandato. Haja coragem de mandar para a prisão de uma vez por todas que o merece. Nós sabemos quem o merece, de fato. Haja transparência, decência, consciência e competência. Sobretudo, haja urgência para cuidar da nossa sociedade com clarividência. Haja paciência. Temos amor, escarne e mal dizer. Temos amor, escarne e mal dizer. Amor, escarne. Carne e Maldizer, um tema dos The Weasel, que fala da Margem Sul e também fala das nossas convulsões sociais. Temos que pagar rendas, temos que manter imagens e às vezes não é fácil. Vamos então prosseguir. Queria deixar aqui um abraço enorme, enorme, enorme, enorme para toda a gente que me ouve. É por vossa causa que aqui estou e é com muito orgulho que represento a Rádio Vozes Portuguesas. Uma rádio única na sua maneira de ser, na sua equipa, e que eu gostaria de endereçar o meu eterno obrigado. Vamos prosseguir então aqui nos Undercovers com um tema dos Quadrilha que se chama Quem Faz a Cama. Ui, aí vem eles. Deixou fugir o encanto por não querer acreditar. Qual de nós deixou que fosse tanto por mal dizer, por não falar? E dá-me a raiva, e dá-me o medo. E eu, senhora, por quem chamo eu, senhora, volta-me a dizer que não, para eu então esperar. Quem faz a cama, bem nela se deita, mas por mais que a faça, nunca a faz perfeita. Quem bem faz a cama, bem nela se deita, mas por mais que a faça, nunca a faz perfeita. Espetáculo de tema com os Quadrilha. E vamos avançar. Estão cerca de 25 graus aqui em Munique, de onde estou a emitir. É mais uma hora do que em Lisboa. São neste momento 11 horas e 34 minutos do dia 6 de agosto de 2014. Quero deixar aqui os meus parabéns à minha tia Raquel, que não me está a ouvir, de certeza absoluta, e a tantos outros amigos a quem que me perguntam: ó Sérgio, onde é que tu andas, pá? Não te vejo, pá, há uma semana. Pois é, meus amigos, esta semana é fecho do mês e só se vê números à frente. É muito complicado, às vezes, darmos uma escapadinha para o Gmail, Facebook, telefone, e-mail, fax, SMS, telefone, sinais de fumo, cartas, telefax, enfim, um alô. Mas desculpem-me, porque eu vou voltar daqui por uns momentos e com a força habitual, já me dizia uma amiga hiperactiva, por aí eu tenho e nutro um grande carinho, mas vamos avançando. Vamos ficar com um tema que cumpre outro dos objetivos desta maravilhosa rádio, que é o de dar a conhecer projetos por esta diáspora fora. Vou-vos apresentar um tema muito pouco conhecido e que é dos Dixit, uma banda da qual fiz parte e que tem mil e um temas melhores que os outros. É pop rock português e com a voz do grandioso Rui José. Portanto, vamos prosseguir e este tema é O Meu Fantasma e Eu, dos Dixit, nesta emissão dedicada ao Undercovers. Eu espero que gostem e até já. Meu Fantasma em Eu, um tema dos Dixit, uma banda da Margem Sul que canta, bom cantar, rock pop português, com a excelente voz do Zé Rui. Pois que vamos prosseguir, vamos dar entrada nos últimos 20 minutos aqui da Quinta de Luxo, subordinado ao tema Undercovers, e vamos ficar com a ajuda e o encanto desta grandiosa Susana Félix, e que neste tema ela nos diz como fintar a pulsação. Eu espero que gostem, eu adoro de certeza. Até já! Fantástico tema, fabuloso, fabuloso, fantástico e fabuloso tema da Susana Félix, com o fintar a pulsação, fala-nos de tantas coisas engraçadas, mas sobretudo da determinação enquanto queremos algo, é que nós não pestanejamos, não temos dúvidas e seguimos em frente. E é com especial orgulho que eu faço parte deste projeto da Rádio Vozes Portuguesas, porque em tempo algum ela pestanejou comigo, em tempo algum ela teve dúvidas de que estamos a fazer um projeto único da diáspora portuguesa. Se quiserem fazer parte, se quiserem ser locutores, não custa nada, é preciso só ter boa vontade e um bom coração, que o mundo precisa de pessoas como vós. Venham juntar-se a nós, entrem em contacto pelo Facebook, pelo e-mail, pela página www.radiovozesportuguesas.com. portanto, nós estamos cá para vocês e vocês estão cá para todos nós também. É assim que o mundo funciona, é assim que o mundo gira. Isto contamos a cerca de 15 minutos desta quinta-feira. Isto é tudo muito fácil de entender, mas mais fácil fica quando nós temos os The Gift a rodar aqui na nossa playlist. Eu espero que gostem. Até já! Yeah. falei, pensei que se falasse era fácil. Tema fabuloso dos Gift, é tão fácil de entender. A pena é que a maioria das vezes só nós é que vemos, e então temos que convencer todo o outro mundo que o que nós vemos é aquilo que nós queremos ver. E não é fácil. Sejam bem-vindos então, estamos na reta final da Quinta de Luxo. Um beijinho para a Ana Matos, outro enorme para a Kika, que acabou de se juntar na salinha de chat. E vamos prosseguir com um tema que a Lili dedica ao auditório e a mim. Muito obrigado, Lili. Estou a falar de um tema da Nora. Nora, forget what I say. Pois, vamos então esquecer o que tu disseste. E de bom grado, até já! To blues, I get high, I'll explode like dynamite, and I cry till the dust settles down. I get some heart when I'm soft, and I'm cold when I'm feeling high. Sometimes I guess things just happen too fast. You under my black magic spell, and I can kiss you like nobody else. Yeah, yeah. I make good of my bad. I make nice of all that is said. Walk off your dead hands. Muito obrigado, Lili, por este tema que tu dedicaste ao auditório e a mim, na minha pessoa. É um prazer enorme estar a emitir para todos vós, para toda a magnífica diáspora portuguesa, entre imigrantes, entre estudantes, entre militares, entre todos aqueles que dentro e fora de Portugal contribuem para um mundo melhor, acredito eu. Não é fácil, os dias não tão fáceis, mas com jeitinho nós fazemos tudo e chegamos bem longe. É preciso paciência, persistência e um coração puro e saudável. E eu acredito que todos nós temos esse coração. É só uma questão de achá-lo. Sejam então bem-vindos à última música da Quinta de Luxo, subordinada ao Undercovers. Este tema é da Sara Tavares e diz Quando Dás Um Pouco Mais de Ti. E é um tema fantástico que me dá forças e que eu espero que dê forças a todo o auditório para uma quinta-feira brilhante, simples, bem disposta, energética e com a perspectiva que o mundo poderá ser melhor. Da minha parte é tudo. Um grande abraço. Sucesso é ao Live de Munique, que regressa daqui a uma semana. Fiquem muito bem, divirtam-se e até sempre, até já e com muito carinho e amor. Fiquem bem, até logo. Energiza, sabor é o dia. Edifica, positiva. Energiza, sabor.